nego vem cantar. Vem cantar, nego vem cantar. Vem cantar. Nego vem cantar. Vem cantar, nego vem cantar. Vem cantar. Nesta praia de sol tão intenso, tanta gente a se bronzear. Onde há branco querendo ser preto e mulato, querendo esnovar. Eu olhando pra onda que vai, penso logo nas praias de Alemar. De Alemar, de Alemar, de Alemar. De Alemar, de Alemar, de Alemar, de Alemar, de Alemar. Vem, vem, vem, nego, vem pra minha terra. Ser igual a branco em qualquer cidade. Vem tentar um banco de universidade. Vem, vem trabalhar nos campos, ver os pirilampos e tocar viola, peça. Vem, vem lutar pela vida, sambar na avenida. Aí nego vem depressa. Vem cantar, nego, vem plantar, vem cantar.